10:17, estou na linha neste momento com o Rony Tempe, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, a ACIF. Bom dia, Rony. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Pergunto-lhe a respeito da obra ali na nova sede da ACIF. A ACIF está atendendo temporariamente em outro endereço. Como é que está o trabalho ali da obra por esses dias? Então, a nossa obra, como prometido, ela teve início dia 15 de janeiro, né, no 15 de janeiro passado. Primeiro, a fase foi a demolição da sede antiga, a limpeza do terreno, dos entulhos, toda a parte de limpeza do terreno ficar em condições da obra. Nesse momento, a gente está fazendo estaqueamento nas divisas do terreno para evitar o desmoronamento, porque vão ser escavados dois subsolos para as garagens do edifício. Então, a gente está fazendo todo o estaqueamento de contenção do muro de divisa para, a partir daí, começar a escavação realmente do subsolo, da obra realmente dita para a construção das sapatas e do subsolo do edifício. Projeto para este terreno, como você até já comentou aqui na CBN Foz, é de construção de um edifício que abrigue tanto a sede da ACIF nos pavimentos iniciais, como também moradias nos pavimentos superiores? Exato, é a forma que a gente acabou copiando da Associação de Cascavel. Para o financiamento da nossa obra da Associação Comercial, está sendo construído um edifício de 60 pavimentos, com 68 apartamentos, onde a gente convida os investidores de Foz do Iguaçu a fazer parte de uma empresa, uma sociedade de propósito específico, onde a CIC é sócia também, e essa empresa vai construir esse edifício. E dentro da fórmula dos custos da obra, a entrega dos apartamentos para os sócios acaba pagando a obra da sede da nossa entidade, que vai ficar com 3.700 metros quadrados. Atualmente, a CIF, como é que está a estrutura da CIF para atendimento? O atendimento está ocorrendo num prédio que fica ali no complexo da antiga Santa Casa? Exato. Foi uma sessão muito, muito boa do deputado Caifre, né, que hoje é proprietário da Santa Casa. Ele cedeu para nós gratuitamente o espaço. A gente fez toda a reforma do espaço, que já estava muito bom, estava em ótimas condições, com salas, toda a parte elétrica, hidráulica individualizada. A gente então reformou isso no final de ano e mudamos no início de janeiro. Todos os departamentos da CIF estão trabalhando normalmente, não teve problema nenhum quanto ao atendimento, inclusive na mudança. Sala de reuniões, toda a parte comercial, junta comercial, na frente onde era a nossa antiga sede. Só você vai na antiga sede da CIF, atravessa a rua, então ficou praticamente no mesmo local. Além de atender nossos associados, a gente vai acompanhar a obra diretamente, porque a obra ficou no outro lado da rua. Então está muito confortável e a gente aguarda todos os associados e usuários, né, do SPC e também da Junta Comercial no mesmo local. Tivemos problemas na comunicação com o Rony Tempe, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, a ACIF, falando a respeito das obras para a construção da nova sede da ACIF, que fica ali nas proximidades do cemitério São João Batista, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, projeto de construção de um novo edifício ali no local, que já está em andamento, inclusive, esse trabalho de construção deste edifício. Vamos tentar retomar o contato com o Rony Tempe, porque temos aqui um outro assunto também na pauta a respeito da Associação Comercial e Industrial, que é o pedido de adoção de procedimentos para que se agilize a liberação de alvarás e vistorias aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Um dos principais problemas que os empresários vêm enfrentando nas últimas semanas, últimos meses aqui na cidade de Foz, é a demora para a liberação de projetos de prevenção de incêndios por parte do Corpo de Bombeiros. Essa demora, ela acontece principalmente devido à pequena quantidade de pessoas disponíveis para fazer este projeto. Na semana passada houve uma reunião de diretoria da ACIF para discutir a respeito deste assunto. Nós retomamos agora aqui o contato com o Rony Tempe. Rony, consegue me ouvir? Sim, prazer, estamos na linha. Rony, enquanto nós refazemos o contato, eu até introduzia já um pouco deste assunto. Vocês na diretoria da ACIF debateram um assunto que é a agilização dos procedimentos para a liberação dos projetos de prevenção de incêndios por parte do Corpo de Bombeiros quando se faz um novo empreendimento, enfim, uma nova instalação aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que está esse debate aí para que se agilize todo esse processo? Então, a gente desde o ano passado, a partir de agosto do ano passado, com toda essa polêmica gerada no Brasil depois do incêndio da Borracha Kiss, a gente entende perfeitamente o trabalho dos bombeiros e tem feito tudo para que seja feito da melhor maneira possível. Mas o que acontece é que acumulou muito trabalho pelo aumento da fiscalização, acompanhamento de todas as normas que foram, inclusive, modificadas, que estão cada vez tão mais rígidas, né? Para que os seus imóveis sejam com muita segurança. A gente tem feito reuniões sistemáticas, já foram feitas reuniões com bombeiros, com os contadores de fotos, com as imobiliárias, em conjunto com a Associação dos Engenheiros, a AF, e a gente tem buscado ajudar todo o sistema, facilitando e conscientizando os empresários, os engenheiros e arquitetos, para que cada um faça a sua parte da melhor maneira possível. Mas com o acúmulo de processos, a gente tem notado a demora, principalmente por parte do bombeiro, a aprovação desses projetos. Primeiro pela falta de efetivos, né, que foi como, inclusive, confessado pelo comandante Jank lá na associação, que fez um pedido formal entre as 24 entidades que compõem Codefos para o governador Beto Richa, para que tenha sensibilidade e aumente o efetivo técnico dos bombeiros, porque além de todo o pessoal que combate incêndio, tem que ter um departamento próprio só para essa análise, porque são pessoas que têm que ter qualificação para fazer aprovação técnica dos projetos. E o que tem acontecido que agora no final do ano, com a própria depoimento do bombeiro, tem em torno de 500 processos para serem analisados. Então a demora para quem precisa começar uma obra nova ou abrir uma empresa está sendo muito grande. Isso traz prejuízo para a nossa cidade, porque são empregos que deixam de ser gerados, impostos que deixam de ser recolhidos. Então agora no final do ano a gente teve mais uma vez acompanhando esse processo e dando sugestões. Uma delas é que as obras que possam começar, edifícios novos, por exemplo, dependem do projeto aprovado do bombeiro antes da obra ser iniciada. E existem cidades no interior do Paraná, como Toledo, que foi modificada a lei municipal, liberando para que a obra possa começar e o projeto ser apresentado depois. Então, esse projeto não precisa passar na aprovação no início, o que concede que o proprietário possa iniciar a obra sem ter o projeto ainda aprovado. E o outro pedido mesmo é que o efetivo de bombeiros de Foz do Iguaçu seja aumentado, porque sem isso não vai ter possibilidade nenhuma. Imagina 500 processos para ser aprovado com 3 a 4 pessoas analisando. Tem processos que demoram até 6 meses para ser aprovado. Imagina a dificuldade dos proprietários de empresas e obras que estão passando por essa dificuldade. Ou seja, realmente é algo aí que está sendo debatido, inclusive essa questão que você falou aí da modificação ocorrida em Toledo, aqui em Foz do Iguaçu, seria necessária uma lei municipal a respeito desse assunto? Exato, a gente esteve em conjunto lá no Bombeiro com o secretário de planejamento e diretor de planejamento de Foz do Iguaçu, e essa lei tem que ser enviada pelo prefeito municipal para a Câmara, aprovada, para que a partir daí o Bombeiro, o alvará de construção de obras novas possa ser emitido sem aprovação prévia dos bombeiros. Essa é uma solicitação que a gente fez e está aguardando aí o retorno do Poder Executivo, que envia essa lei modificada para que a gente possa fazer uma gestão junto aos vereadores, que ela seja aprovada assim como a Toledo já é desde o ano passado. A demora atualmente, como você citou, em alguns casos chega a 6 meses aqui na cidade? Exatamente. Isso não é um depoimento meu, é só perguntar para os arquitetos e engenheiros que fazem a entrada do processo, porque o processo tem que ser analisado corretamente, a gente entende, são vários detalhes que são relativos à segurança, escadaria, combate a incêndio, sensores de fumaça, então, mas o acúmulo de processos de todos os tipos, desde pequenas empresas até grandes obras, e com o pequeno efetivo dos bombeiros de Foz do Iguaçu, está causando essa dificuldade para os empresários e as construtoras da cidade. Esperamos realmente uma solução para este problema aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Continuaremos acompanhando este assunto. Rony Temp, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Obrigado pelo apoio, um bom dia a todos, aos ouvintes, boa semana.